Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouve pela frequência da Atlântida da sua região. É o melhor som do FM. Estamos também ao vivo para todo mundo pela internet, pelo atlantida.com.br. Muito obrigado a você que nos ouve também no iPhone. Você que está nos ouvindo no iPhone, isso que você está ouvindo agora foi dito há 37 segundos atrás. Então não ouviram ainda. Bom, mas enfim, chegando com a telefonia do Big. Telefone pra ti, Potter. Com a telefonia do Big. Ouviram? Ouviram agora. Aí, agora sei. Fala aí, Mr. P. Hein? Tudo tranquilo, Marcos Piangers. Belezinha, belezoca, belezão. Fala, novo, Potter. Papapá, pirapapá, um grafite no interior, ele se que amanhã é só. Outra vez. Potter, Potter, cantava diferente, eu cantava papapá piroca pá, papapá piroca cá. Cara, é o é um momento constrangedor pra todos nós, acredito. Eu acho que não. Não? Acho que é uma, acho que pra mãe do Potter, dois, talvez. Mais, talvez. Pai do Potter, muito mais que o pai do Potter. Mais, dois do integrantes Potter. Do programa se emocionaram com uma canção, tá uma bem. Bela canção chamada Grafite. Tá que bom, falta tá bom. De laço, ó, cara. Tá bem. Ó. Tipo que a mãe aceita ó. Tudo, né? Baita claro, som, baita som. Fala, Maurício Amaral. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. A estrela móvel deste programa é Davi Coimbra. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi Carradini. 100%. Davi Coimbra, o meu voto é para que tu sejas fixo neste programa. Eu também. Tá, então quem está se sendo contra? O espertalhão, o espertalhão. Eu não sou espertalhão nada, cara. Que dois é isso? Camanches com o único dia. Muito bom, Davi Coimbra. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 19 nesta boa vibe do Pretinho. Cara, eu tô com um cacuete adquirido hoje, cara. Não, você não acredita? É hoje, não. Queria é hoje. Eu tô assim, ó, arregalando piscando os olhos. Olho, né? É. Não é hoje, não é de hoje. Sabe, tu já tem isso. Eu já tenho isso, é meu. Não é de hoje, tu que não sabia, cara. Não. Vem do outro, o Potter te imita, que assim. Que vocês nunca me disseram, é, o Potter, cara. Gente, a gente não queria, né? Nos bares, faz o Fetter aí, Potter. Ele te imita. Principalmente quando ele ele vai dizer não, né? Não, ah, Potter, eu tô com Fetter, eu tô com uma ideia de um programa de manhã aí. Ele olha pra gente e faz. Não, começa a piscar. Não, não responde. E tem, responde e tem mais uma coisa que ele faz que antes, bom. Antes de dizer ou não, que é aqui, ó. É uma trinidinha num solo. Não, tem como passar de trás. Tava baixado e outro. É tipo um vilão do 007. Vim me abrir com vocês aqui, tomei uma paulada do lado. Mas ideia. Acontece sempre comigo, me abro e levo paulada. Coisa mais triste do mundo. Às isso vezes é feliz. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Eu queria avisar, são 6h07, cara. A gente vai começar os destaques, são 4 destaques. Vamos tentar matar até as 6h15 os destaques. Não, 6h10. 6h10, Maurício? Não, mas daí é comentário, é sem comentário. Não, se é pra comentar coisa séria, nós vamos bom, comentar. Vamos começar então. Né? Vamos, boa. Não, vamos definir primeiro o que nós vamos fazer. Isso, começar. Pra não dar problema. Começamos. E olha que nós já deixamos passar um assunto do caramba que é cacuete. Ó, já perdemos um minuto. Vamos votar se a gente quer votar. Vamos lá. É verdade, cacuete é um baita assunto. Baita assunto. Baita assunto. Eu conheci um cara que queria morder a orelha, sabe? O cara que joga a própria? É, a própria orelha. Sabe que tinha, tem na história desta rádio, da Rádio Atlântida, um cacoeteiro, dá pra chamar assim? Pode ser. É, um cacoeteiro claro. Clássico. Que era José Luiz Bacchieri, comunicador da Atlântida baita dos anos 80. Bosca. Baita comunicador, certamente é nosso ouvinte. Sim. E o Bacchieri era um cara que tinha muito cacuete. O pior deles era isso aqui com a mão, ó. A mão ia pra trás, assim. Sabe? E quando ele tava com um copo na mão, ele jogava o líquido várias longe. Vezes jogou o líquido. O Bacchieri pode me ligar e dizer se eu tô mentindo. Mas isso é quase Tourette, né, cara? Isso é quase... É a síndrome de Tourette. O Bacchieri que fazia o recado pra ti na Atlântida de noite aqui. Isso mesmo. E tinha problema de asa. Que é mentira. Ele me visitou aqui no pijama um tempo atrás, quando eu comentei sobre ele, que eu ouvia ele e tal, quando eu era guri. E alguns dias depois ele apareceu. É, ele tava em Pelotas, demais, teve que chegar em Porto Alegre e veio me fazer uma surpresa. Eu não conhecia ele pessoalmente, me emocionei. Que momento, hein? É, foi bonito. A história da Atlântida. Num tempo em que o comunicador de rádio era reservado ao microfone da rádio, isso, né? Não era multimídia, né? Sim. Como é hoje. Hoje os comunicadores são comunicadores de várias mídias ao mesmo tempo. Imagina só, eu ouvi ele quando eu tinha... Caiu o Beto Xavier, né? O Beto Xavier faz livros. Vamos lá. Bom, enfim, Davi, tu ia falar? Eu ia falar da síndrome de Tourette, que o Pianges referiu. Merda! É isso aí. De repente a pessoa começa a dizer palavrões. Boboca! Né? Não, mas de fundo sexual. Eu quero dar! É verdade. A gente podia, inclusive, fazer o repórter Tourette. Muito bom. No meio da entrevista. Muito bom pra tomar um processo. Olha só o que eu queria te dizer. Uma entrevista comigo sério. Já presenciei uma crise... De uma pessoa no supermercado, cara. Qual corredor? Não lembro qual corredor. Não, porque é importante. Uma síndrome de Tourette nas beterrabas, nenhum perigo. Não, peraí, vocês estão falando sério. Estamos falando sério. Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Não, é verdade, nós estamos abordando de forma científica. A gente não tá tirando onda na cara de ninguém. Apesar de ser muito engraçado. Eu nunca ouvi falar disso. É tragicômico. Por exemplo, a pessoa tá conversando contigo, de repente ela diz assim: pênis. Às vezes não é. Preciso conhecer esse aí. Como que ele fala? Não, e aí é verdade, é um troço que acontece. Aí a pessoa chega e desencadeia isso, e aí volta a si, e é como se não tivesse acontecido nada. Ela não... E é muito louco que os familiares não percebe, e os amigos, eles lidam, enfim, eles ficam todo mundo quieto, estão no jantando, coisa e tal, normal. Não, eu até conheci uma pessoa que conheceu, uma pessoa que... E os amigos, todo mundo lidando assim, tá lá conversando, de repente, por exemplo, tá lá... Tem que tratar com naturalidade. Que nem Parkinson, né, cara? É como um cacuete qualquer que o cara tá lá tentando, botar uma agulha. Bom, 6:11, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Os consumidores brasileiros estão cada vez mais otimistas com a situação econômica do país. Opa! O índice de confiança do consumidor, divulgado hoje, atingiu este mês o maior nível desde setembro de 2005. Olha! A parcela dos entrevistados que afirmaram ser boa a situação atual cresceu para 25. E os que consideraram ruim, caiu para 20. O índice de confiança da minha mulher é o mais baixo dos últimos 10 anos. Ainda mais depois do programa da Uma, né? Que o Maurício destruiu o relacionamento dele. Mas rejeição ainda não foi feita a pesquisa. Não, 24%... Perfeito. Ventos que atingiram a Serra Gaúcha foram provocados por um tornado. A maneira como árvores foram arrancadas e casas destruídas, a maneira é característica que é assim, fenômeno. Que é o nó, né? É como se fosse um nó, como se fosse duas mãos agarrando um galho, entendeu? Sim. E puxando. Esse é o seu tornado. O vento só lambe. Inclina, né? Passa e lambe, entendeu? Agora o tornado vai ali, fica, né? Cavocando. Arranca, né? Isso aí. Certo. Ventos de até 124 km por hora danificaram ontem pelo menos 300 casas e arrancaram mais de 250 árvores de grande porte em Canela. Eu tenho a explicação do Tourette em inglês, que se quiser que eu leia. O Estação Gramado lá, que é o espaço da RBS em Canela, tá recebendo donativos. Boa. Tem um CTG também em Canela, que é o lugar onde os donativos estão sendo arrecadados. Colchão e coberta, as pessoas estão precisando, principalmente, né, porque pra passar a noite ao relento, um colchãozinho e uma coberta. São cerca de 150 desabrigados lá em Canela. A maioria das pessoas que foi atingida teve pra onde ir, né? Sim. Mas 150 estão desabrigados. E tem um telefone também que tá no Clique RBS. A casa de uma colega nossa, Paula Valdez, da RBS TV aqui de Porto Alegre, teve o telhado arrancado. Mas alguém mora lá? É da família? Não, uma casa de praia, assim. Casa de serra. Casa de praia em Canela. Mostra competitiva do 28º. Maurício, pega pra nós o númerozinho do telefone aí, põe no Clique RBS. O número do telefone aí pra gente informar, por favor. E de repente vamos tentar um contato com a Paula Valdez aí, mano. Mostra competitiva do 28º Festival de Dança de Joinville começa hoje. Os primeiros a estrearem na competição serão os grupos de contemporâneo e dança de rua. Oh, tá, que adoro, eu mais gosto. Tá, é o que cacuete. Eu mais gosto. Adoro, adoro. Cara, contemporâneo. Dança contemporânea é demais. Tudo... Eu me arrepio de ver dança. Tudo que é contemporâneo é ótimo. Arte contemporânea, dança contemporânea, livros. Cozinha contemporânea. Cinema, cozinha. Neste ano, 134 grupos com 243 coreografias se apresentarão. É, nos 8 dias de mostra competitiva, que contempla também os gêneros balé clássico de repertório, balé clássico jazz, aliás, balé clássico, jazz, danças populares e sapateado. Grande abraço pro meu amigo San Cris, que é dançarino de jazz, o San Cris. A gente pode ir todos nós ver uma apresentação de jazz, né, cara? Jazz contemporâneo. Legal, jazz. Por que é jazz, cara? Jazz não é o ritmo musical. É jazz contemporâneo. Por que, que a dança é jazz se não se toca jazz? É, isso eu sempre tive dúvidas também, porque eu admirava minhas amiguinhas que iam fazer jazz. Você achava que vão tocar elas botavam no Google? Elas botavam as polainas dela e iam com um negocinho. Adoro polainas. Uma malinha assim. Isso. E eu pensava, cara, as minas vão ouvir Miles Davis. Mas o Miles Davis é o são dois jazz. Sabe, as minas vão tocar, sei lá, vão tocar um trompete lá, ouvir uns Kennedy assim mais rápido. Trompete não é jazz, cara. Trompete, cara. Tom Petty, cara? Não, trompete. Ah, trompete. Você responde trompete, cara. Não, trompete não. Banrisul convoca 113 aprovados em concurso. Opa! Vagas serão preenchidas em unidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos ver se agora eu passo menos tempo na fila, né, gente? Vamos ver, né? Sabe que a minha filha me pediu, cara, passou de aniversário, o que tu quer? Ela, eu quero o Banrisul. Por quê? Porque quem tem Banrisul tem tudo. Que beleza. Aí, pô, ela achou que ia ter tudo, né? Ingenuidade, né, cara? A propaganda engana as crianças, né? É verdade. Vamos dar uma rodada aí, então, deixa com o Girimum. Fala, fala. Fala Tourette inglês aqui. O que, que tu quer, Potter? Vocês, Tourette inglês. Que Tourette? Que Tourette em inglês, Potter? Tourette syndrome. Or more commonly, simply. É muito simples. Tourette or TS. Cara, Tourette, se tu quer prestar uma informação sobre o troço, presta em, lê em português. E agora vai ver a parte difícil de falar falando inglês. Falando sério, cara. In a inherited neuropsychiatric disorder with... agora vai começar a falar. Disorder with onset in childhood, characterized by multiple physical tics and at least one vocal phonic tic. E apenas uma palavra fonética. These tics. Esses tic-tacs, né? Esses tics nervosos. Eu não tô acreditando, cara. Ô, Girimão! Vamos, Girimão! Isso me dá um tic-tic nervoso. Os lados do dia do Pretinho Básico. Hoje com o Girimão. Estão atirando em nós, meu! 11h58, comecei forte hoje! Nasce o segundo filho do ator Wagner Moura! Olha! Oh, o Capitão Nascimento! Não vai nascer ninguém, pô! Não vai sair ninguém daí! O Potter fazia esse louco, meu! O senhor tem 10 segundos pra sair da mão da minha mulher! Sabe voar? Sabe voar, estudante? Meio-dia e 48, Paris Hilton pula obstáculo e mostra a calcinha, Davi. Ela faz isso mesmo. Então. Por gosto. Davi. Não é essa notícia, não sei se tem Paris Hilton mais pra frente, tem? Não. Ela fez topless, gente, tá? Os peitos dela mostram. Seios. Amostra no... científico. Em sites de todo tipo, pra família, mas assim. Que... Quer fazer as manchetes, então, meu? Não. Acho importante essa ressalva, porque mostrar calcinha é menos do que mostrar os peitos. Não concordo. Vai daí, Girimão. Depende da calcinha. 13, 14, Priscila Fantin, essa aí tu gosta, né, velho? Ah, cara, tanto faz. Tu não odeia essa louca, né, meu? Não odeio, nada. Priscila Fantin toma chopp no Rio. Olha aí, como é que eu tô? Sozinha. Isso é uma hora disso. No Rio, é. Que horas era? Meio dia. 13, 14. Uma da tarde tomando um choppinho, isso é que é mulher. Tá louca. Quem não me ligou? 14h16, Jennifer, aqui. Aniston. Como é que é, Bert? Connelly. Aniston, sai às pressas de restaurante. Bateu o churril. Bateu aqui. 15h20, grávida, Giovanna Antonelli vai à praia com o filho. Tá prenha, Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli gosta de ficar grávida, né? Deve ser o 10º filho dela já. 16 e 4. É uma novela, uma prenha. Uma novela, uma prenha. Tá, presta atenção, cara. 16 e 4, Daniele Vinitz brinca com o cachorro na praia. Tem que brincar com o cachorro, né? Depois da guampa que ela botou no coitado. Qual cachorro? Essa, Daniele Vinitz. Não sabe? Não sei, conta aí, Vinitz, ela que tava fazendo uma peça com não sei o que, Faro. Quando? E aí o cara farejou ela. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. E aí começou a ficar com o cara e fazendo uma materinha especial com a Angélica, com o Cássio Reis, que era o namorado. Eu, pra mim, amor, essa Vinitz e a Karina Bach, pra mim, mesma. É uma falta de caráter. E a Mari Alexandre. É, e a Mari Alexandre. Falta de caráter total. Colega do cara, o cara colega, é torto. Davi, o que tu achou do Grêmio hoje? Tu quer a minha opinião? Ah, depois tu fala. 17-2, Tarcísio Meira se envolve. Ah, esse é do meu tempo. Esse eu sei quem é. Tarcísio Meira se envolve em acidente de carro em São Paulo. Oh, grave. Ainda é guia alto, Tarcísio. Tarcísio Meira era o cara da bolha. Era. Lembrado? Renato Vilar. Não, o Tarcísio Meira foi o maior capitão Rodrigo da história dos capitães Rodrigo. Mas foi ele que teve aquele. Foi ele mesmo, né? Claro, botou a mão na cabeça. Renato Vilar, cara. Isso aí, a gente falou ontem, né? Ele não tá lembrando o Girinho. Eu não o tava. Não tava. Viu, né, cara? Ah, guri, o Piaz não tava. Não vi, guri, não sou muito novo, né, Girinho? Muito novo. Tarcísio Meira foi o grande. Eu vou lá na lanchera, me sinto mal lá. Ah, ali no Bolfa? É. E o foi o grande Dom Pedro também, né? Ah, foi Dom Pedro, é? Foi? Dom Pedro primeiro. Não lembro. Claro, Tarcísio Meira já fez tudo, já fez gay. Tarcísio Meira é casado com a... Glória Menezes. Glória Menezes, gaúcha, cara. Que sempre canta pra ele, Tarcísio, pare de tomar a pílula, né? Ah. Ele toma muito essa pílula. É, continua. E aí, Girimum? E agora? Agora quando, Girimum? Agora. Olha, agora, de... 6h20 agora, Girimum. 9 minutinhos atrás. Era 6h09. Era 6h11, Girimum. 6h11, precisamente 9 minutinhos atrás. Não mais do que isso. Tá grave, hein? Tá grave a voz hoje. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Tom Cruise toma ceva com amigos da Alemanha. Opa! Na Alemanha. Primeira dúvida, o Tom Cruise tem amigos. É do quadro Gente Como a Gente. Segundo, ele toma ceva. Toma ceva com amigos. Deve ser uma Paulaner. Na Alemanha, né? Que nem a gente. Nós vamos tomar uma nova skin hoje de noite em amigos. Aê, vamos. Inclusive, o Cagê não tá aqui, vamos explicar. O Cagê não tá aqui porque está arrumando lá sua casa pra receber a galera da rádio. Como é que tá tua unha, o Girimum? Tá ruim? Tá um nojo só, meu. Vou meter na cara do porão. Tá com bafo de morcego. Comi. Mas infelizmente o Cagê só está arrumando a casa e não estará conosco à noite porque ele trabalha, né, cara? Azar é dele. Ah, ele que se exploda, né, meu? Vai daí, Marcos Pianges, larga. Eu vou passar o telefone. Pro Omir. Pianges, o que tu tava fazendo no Pianges? Uma mensagem aqui, ó. Tava jogando, Pianges. Quer que eu leia a mensagem? Quero que tu leia. Eu vou ler a mensagem. Pianges, olha só a mensagem. Tá, quero ouvir. A vida como ela é com Marcos Pianges. Meu, se fores sozinho no churrasco hoje, posso ir contigo? Prometo que não volto tarde. É que não curto chegar sozinho no churrasco. Ah, que coisa gay. Quem é Diogo Carvalho? Mas vai tomar. Não é possível. Bicha. E foi ligar logo e foi mandar torpedo pro Pianges em vez de mandar pra mim, cara. Agora que a gente vê quem é o ciúme cara. De homem. Olha o ciúme. Ciúme. Não, pode ir com ele, cara. Não quero. Eu tô abrindo mão. Eu nem vou nessa treta aí, mano. Tô renunciando. Eu nem sei quem é os malucos. Vai daí, Piangito. É o Almir. Almir? O Almir. Almir que tem apresenta uma nova produção. Qual é, Almir? Escolas Almir. Agora vamos ler como se saíram nossos alunos no último Enem. Pode ser? Claro. Tu sabe o que significa Enem, Almir? É claro. Enem eu. É quando um aluno pergunta pro outro, você passou? É, não. E o outro, Enem eu. Essa foi boa. Né? O Almir é um criador de piadas. Claro. Ele criou ao vivo. Muito bom, de repente. Ó, Chulapa de Blumenau, um dos nossos alunos que mandou. A princesa Isabel foi quem decretou a polidação dos escravos. Os gases são formados por coisas nojentas de cheirar. A cabra é um tipo de queijo feito com leite de ovelha. Uma palavra muito útil por seus talos é a salada. Como que é? Seus talos? Uma palavra? A Volkswagen é brasileira, assim como o Fusca, que por curiosidade é da Volkswagen. Eletricidade estática, diferentemente da eletricidade em movimento, é a eletricidade parada. Fica paradinho ali. O alfabeto contém 26 letras, que vão de A a B. Segundo a mitologia grega, a deusa do amor era a deusa Viagra. Ah, isso é legal. Ah, tem uma sobre Viagra daqui a pouco aqui, Almir. Baita notícia. É verdade? Tu toma? Não, cara, eu não tomo. O triângulo é... Eu só tomo com as amantes. Que senão a mulher fica mal acostumada. O triângulo é um objeto quadrado que se usa quando se fura um pneu na estrada. Muito bom. Como o nome já diz, heterogêneo é hétero e homogêneo é gay. As sociedades são anônimas, porque seus sócios não precisam de mostrar a carteirinha. E a última, os vírus são animais bem pequenos que só se revelam a olho nu usando um telefone. Valeu, nossa, chulapa. Senhora. Grande chulapa de Blumenau. Pô, cara, eu pensei que ele fosse telescópio. E aí ia ser bem ruim, né, cara? Telescópio. Telefone é pior ainda, né? Ai, tá muito bem a nossa aula. Daqui a pouquinho tem um ping-pong. Valeu, Samaral vai me entrevistar. Oh, tá. Muito bom. Vai daí, Davizinho. Quando um homem casa com uma mulher por interesse financeiro, quem está dizendo aqui é o Rogério. Será que é Rogério mesmo? Rogério. É Rogério. Ah, não, pô, Rogério. Não, embaixo, é Rogério. Aí, em cima tá Rogério, embaixo tá Rogério. É. Bom, então, tá dizendo assim. E agora? Quando um homem casa com uma mulher por interesse financeiro, disse aqui no Rio Grande, que deu um braguetaço. E braguetaço. Quando uma mulher faz isso, qual é o nome? Saiaço. É. É, podia ser, né? Ele disse que é impublicável. E o que foi que aconteceu com a ex do Pato agora? Casada por 8 meses, separou-se, recebeu uma oferta de alimentos provisionais, será que é assim? É. Por 1 ano e não aceitou. Contra-atacou e levou 130 paus. É, 130 paus por mês. Mas sabe que não é bem assim, né? Ontem tava ouvindo um advogado, um amigo nosso, o Cássio, se ela começar a trabalhar numa novela, já diminui 130 mil. Entendeu? É, isso não é assim pra sempre, não é? Diminui de 130 mil pra quanto? Não sei. Aí 120? Entra, não, aí tem um novo processo, porque ela tá trabalhando. Né? A mulher tá, cara, desempregada, né? E se separou. Ela tem um valor, começou a trabalhar, ela começou a se movimentar. Vamos combinar, é muito triste pro homem, cara, passar por uma situação dessa. Isso viu? É. O cara trabalha. Cara, nenhuma mulher deveria concordar com essa situação, porque isso é o fim. Mas é que, é assim, ó, ela tá alegando. A luta da mulher. Ela tá alegando que foi pra lá com ele, né, pra Europa, largou tal, tudo. E largou tudo. Agora, eu, se sou o advogado do Pato, eu alego o seguinte: e a promoção dela, sabe? A projeção que ela teve ao se casar com o Pato, sabe? Porque antes ninguém conhecia essa Stephanie Brito. Ela é irmã do não sei o que Brito lá, Kaique, do Kaique Brito. Do Antônio Brito, do Cláudio Brito. Não, eu acho que os dois ganharam nessa situação. O Pato adentrou no mundo de globais, assim. E ela ficou conhecida, mais ainda conhecida, mas ela não era uma desconhecida. Resumindo, é patético tudo isso, cara. São dois adultos que decidiram casar e agora decidiram separar. Não tem nem que um levar dinheiro do outro, cara. Cada um vai pro seu lado, cara, e acabou. É isso aí. O mais justo de tudo seria, cada um vai pro seu lado de novo. Foi uma opção dela estar do lado dele esse tempo todo sem trabalhar. E ele não obrigou ela a nada. O bom e velho pica. Mas ela cometeu um crime. Perante a lei, ele cometeu um crime, que é o crime de adultério. E ele tem que pagar por isso. Ele tá pagando. Mas da onde que tá? Mas não é crime adultério, cara. Onde é que pegaram? Não é crime adultério. Calma, Davi, calma. Não é crime adultério. Já foi, hoje não é mais. E o Pato não fez. Aliás, nunca foi crime. Foi contravenção. Sair pra fazer balada com o Ronaldinho Gaúcho não é adultério, cara. Era contravenção, não crime, tá? E hoje nem contravenção é mais. Então quem quiser... Adultério não é mais nada hoje. Não é mais nada. Nem ter envolvido advogado na parada, meu. Deu, cara. Vai tu pra lá, eu venho pra cá, pega teus mijados, eu pego os meus e Tu viu o que aconteceu agora? Seria o ideal, né? Vi, cara, tô tentando desviar o fato. Só eu, solteiro, gritei pelo adultério. Que não é mais nada. Adultério é uma palavra. Cara, adultério não é legal, cara. Ponto. Depende. Boa. Pois é, mas eu concordo com o Pipo, porque é bem isso aí. Ela topou ir pra lá com ele porque... É presumidamente por questões sentimentais, né, cara? Eu amo o Pato, eu vou pra Europa com ele. A mãe dessa mina, a sogra do Pato, superfaturou o casamento, cara, da própria filha pra ganhar a grana do Pato, cara. Que joia! Sim, meu. Que Maurício, joinha! Cara, fala uma coisa dessa, mano. Ela... Mais um processo? Não, mas foi aberto isso, cara. Ela contratou uma equipe de casamento que cobrou 30. Aí ela chegou pro pato e disse: Alexandre, é 60, viu, que o pessoal vai cobrar. Ai. É. E o Alexandre. O Alexandre é pato. O Alexandre pato. Não, e aí, cara, na placar que a gente recebeu aqui, a revista Placar, tá o pato e o ganso na capa como o futuro do futebol brasileiro. Né, o time para 2014. Falta o Marreco, né, cara? Só tá aí o pato aí. Bom, ele disse. É o Richard. Algumas das coisas, né, que nós dissemos aqui, ele disse. Tá. O jacaré, né, cara? É. O Rogério Brodbeck. Brodbeck, não é aquele filme? Brodbeck Mountain. O Rogério Brodbeck Mountain disse isso. E aí, mas ele termina com interessante que poupem-me. Feministas, onde estão vocês? É isso aí, onde estão vocês? É isso aí, não, mulher de valor fala assim, amor, vai-te embora, tudo bem, me dá só um carro, um apartamento, uma casa na praia, outra em Canela. E na serra e a lancha tá também. Resolvido, não precisa dar 130 mil. Não, ele come, mas é real, é isso aí mesmo. Né? Isso aí, mulher de valor, né? Sabe que o Mel Gibson tá envolvido, cara, também antes, num... desculpa, Pianjas, é que é um assunto, a gente deve estar ofendendo muita gente nesse momento. Se olha tem só. Filho, aí é já que é um muda, assunto, né, que tem que partir antes de mais nada, eu acho, do homem, tá? Que é o homem da relação. E dizer. Não vou te dar nada. Não, cara, não. Especialmente se tem filho envolvido. Não, aí mudou. Se tem filho envolvido, o cara pega as trouxinhas dele e vai-se embora, entendeu? Deixa lá funcionando aquela engrenagem. Já tava funcionando, tá, né? Sabe? O cara pisou na bola, pega as coisinhas e vai-se embora, era isso. Já vai morar com a amante, não precisa, né? Pisar na bola? Não já vai pro apartamento da amante? Ou não pisou na bola, quer ir embora, quer acabar a relação. Pega as coisinhas e vai. Deixa tudo lá, porque o filho, a filha, a mulher, o papagaio, o cachorro, a empregada, tua. Segue a vida, entendeu, cara? É isso aí. É isso aí. Mas não tinha, né? Não tinha. Nada os dois não tinham nada. Né? Por que nós estamos falando disso mesmo? Por causa do pato. Patolino. Porque chegou um e-mail aqui, porque o Maurício selecionou, porque vocês criaram um programa baseado em e-mails. Olha, o correto, na minha visão, é o seguinte: a partir do momento que duas pessoas estão juntas, elas passam a dividir aquilo que conquistaram retroativo à data do encontro. É, né? Isso aí. Além, inclusive, prever isso, né? Isso. Aí, paciência. O pato ganhou 100 milhões, bom. 50 é dela, porque ela fez parte dessa história. Depois, ajudou, né? Depois ajudou. Disso. É. Depois disso. Depois disso. Tá bem. Tá? É. Tá bem. Mesmo que possa parecer injusto e daqui a pouco a outra pessoa enriquecer, mas tava ali, né, cara? Tá bem. Tá bem. Ajudou. E agora, fora isso, né? Se o cara tivesse perdido, o que ela ia fazer? Ia saltar fora da relação? Isso aí. Talvez, como diria o Kleber Machado. Talvez. Talvez sim, talvez não. Faz a pergunta que foi, talvez. Mas antes de tudo, pra pegar a mulher, o cara tem que cantar a mulher. Aê! Cantada do Potter! Apoio! Cachorro quente do Nereu comeu, se alimentou! E hoje, em homenagem aos nossos irmãos argentinos... Argentinas! Argentinas! Cantadas em espanhol. Ah, para! Sim! Mercosul, né? Sim, por supuesto. O argentino fala, né? Depois, é. Não. Quem manda é uma pessoa que não tem nome, cara. Não. Mano Figueira, só. Manogueira34, @hotmail.com. Ah. Legal, padre. Quantos anos tardaram tu padres para ser-te tão hermosa, mulher? Quantos anos teus pais levaram pra te fazer tão bonita? Ao que não te llames, Alicia. Tecla SAP, Maurício. Oh, essa aqui é boa, hein? Ah. Olha, essa aqui é boa. Deixa eu ver a tradução antes. Não, essa aqui é barbada. Tá. Ao que não te llames, Alicia, vienes del país de las maravillas. Ah. Não precisa traduzir, né? Vai, não, tecla SAP. É, mesmo embora que o nome não seja Alice, deve ser do país das maravilhas. Vou atirar el reloj. Reloj? Por que não veio a hora de dar-te um beijo? Vou tirar o relógio porque eu não vejo a hora de dar um beijo. Boa, Maurício. E a última? Tô estudando. Que estudias? O que estuda? Porque eu já me recebi. Já me formei. Es que estudava a forma de conhecer-te. Escolhi uma faculdade que me ensinasse a te conhecer. O Maurício deu uma cantada, né, cara? É Mário. Mário, né? Abraços, Mário. Mano Nogueira 34, @hotmail.com. Mas aqui é uma empunhada. Mas que dele. Mário, cara? É. Aquele que te cantou atrás do armário. Por que é empunhada? Ele botou Mário que Mário. É. Ah, Mário que Mário. Tá bem, cara, 6:30, não, 27 minutos pra 7. Temos que fazer hoje, aqui antes. O... Hã? Não, faz o bola antes, não, hoje. Não. Enquanto o Maurício não tá preparado aqui. Não, cara, não dá. É clá, clá, é clá, clá, subverter a regra. É clá, clá. classificados do Pretinho. Vamos nós então, fala rapaziada. É, não, esse aqui não é. É esse aqui, ó. Meu nome é Amauri, sou de Capão da Canoa, Litoral Norte, Rio Grande do Sul. Amauri Vonei. amaurivonei@bol.com.br. Estou vendendo uma pousada a 3 quadras do mar, 2 quadras da Paraguaçu, no bairro Arco-Íris, em Capão da Canoa, com 6 apartamentos kitnet mobiliados. 2 apês estão alugados por R$330 por mês. Se o comprador quiser, entrego desocupada a pousada. Foi construída há 5 anos. Tem ainda quiosque todo fechado com vidros, com churrasqueira, mesa e bancos campeiros, estacionamento para 4 automóveis, lavanderia, terreno 15 por 20. Valor R$160 mil, aceito veículo ou financio direto sem juros, com entrada de 70%. É bom comprar o Planeta Atlântida, né, cara? Possibilidade de adquirir outro terreno aos fundos da pousada por R$40 mil. Oh. Ele tá vendendo para pagar a dívida de outra empresa que ele tem. Qual é o e-mail? O e-mail é amaurivonei@bol.com.br. Fala, Potter. Eu queria desocupada, cara. Eu queria comprar já. Tu vai comprar? É desocupada. Tu quer comprar? Desocupada. Ele desocupa, tu quer comprar? Isso é importante. Ele tira os 2 inquilinos que estão lá e te entrega assim. É, seria legal, né? Dificilmente alguém vai comprar ocupada, né? Ué? Mas é que não, não. Os caras segue morando, o negócio, cara. Tem família morando. Quem é que vai comprar lá, cara? Mas o cara... Cara, deixa o cara fazer o negócio. Mantém as famílias, mano. Lá, tu tem R$660 por mês garantido. É isso, cara. Aí, cara. Vai, é burro, né? Mas vai gastar 160. Hã? Não, não dá fundo. Não, eu preciso. É um mau negócio. Não, que mau negócio, cara. Cara, eu não vou comprar uma casa que tem nego dentro. Não, ah, é casa, é pousada. Tá na mesma. Não, cara, vou te pagar, velho. Pra que serve uma pousada, Potter? São 6 quartos. Pra as pessoas pousarem. 2 deles estão alugados, cara. Sobram 4 quartos vazios. Cara, ele quer aparecer, cara. Não, cara, eu quero vazio. Ele quer aparecer, cara. Potter, esse negócio que ele apareceu, eu vou te dar barbada. Pinta as orelhas, dá uma cromada nelas. Croma as orelhas. Eu tava pensando em botar aquelas listas assim. Poxa. Preto fosco. E aí, gurizada medonha, tô vendendo uma Caravan SS ano 75, modelo 75, amarelo. Olha! Sou o terceiro dono, banco traseiro original. É o traseiro. Os dianteiros talvez não sejam. Banco traseiro original. Amo carros antigos, é um perigo, mas tava, hein, jogando uma bolinha no final de semana e caí e acabei quebrando um dente, cara. Tô sem grana, queria que vocês me dessem essa força. Vai transformar a caravana num dente. Cara, ele tá pedindo R$2.000 na caravana, cara. Claro, que é o preço de um dente, cara. Pô, vamos fazer uma vaquinha e comprar essa caravana do cara, mano. Cara, vocês viram o último filme do Quentin Tarantino? Sim. Pô, que é, a negócio prova de morte. É que ele tá envolvido com carangas e mulheres. Envolvido, né, é muito bom. Carangas antigas e mulheres. Mulheres novas. Antigas também, não. Novas e rápidas. Carangas antigas e mulheres novas. O enredo do filme é sensacional. É muito, né, bom. A partir, de uma locutora de rádio que faz uma provocação à sua audiência no programa que ela apresenta, se desenvolve todo o filme, cara. Que massa. É demais. Muito bem, esta caravan está à venda no e-mail andreantunespiva@gmail.com. andreantunespiva@gmail.com. Eu me pergunto o que o banco traseiro dessa caravan já não viu, cara. É grande, né? Dá pra deitar. Eu consigo deitar no caravan. Consegue deitar. Com outra pessoa. Eu tenho 1,80m. Fazer até mais coisas na caravan. Eu tenho 1,80m, Potter. Voltamos em 1,80m, cara. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na... Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. 16 minutos para 7, estamos completamente atrasados. Este programa tem que mudar de tamanho, Maurício Amaral. A gente tem que parar de falar menos. Este programa tem que mudar de tamanho, menos, cara. Parar de falar menos. Não, o programa tem muitas sessões, né, cara? Muitas sessões. Deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente falar do Bola nas Costas, doutor Alceu. Essa é pra galera que tá correndo atrás da sua independência. A Gold Farm tá chegando a Novo Hamburgo com uma novidade, incrível novidade. O Verdes do Vale, um novo bairro para a cidade de Novo Hamburgo, totalmente planejado. Se liga só, são casas de 2 e 3 dormitórios em condomínio fechado, com segurança 24 horas, piscinas, salão de festas, playground, quadras esportivas e muito mais. E o preço é inacreditável. R$199 por mês. É carga roubada. A partir de R$199 mensais e zero de entrada. Barbada maior que essa não tem. Você compra sua casa por R$199 por mês e não paga nada de entrada. Tudo isso com a qualidade Gold Farm, que faz parte do maior grupo imobiliário do Brasil. Então não perde tempo. Imaginou morar na tua casa própria, Potterzinho? Hein? É o que eu mais imagino. É, né, cara? Quem sabe tu vai ver, muda pra Novo Hamburgo ali, cara. Claro, vai dar uma chegada ali, dá uma chegada ali. É a segunda coisa que tu vai dar uma chegada. Novo Hamburgo tem muitas zoeiras, Potter. Com a Gold Farm você pode, é só passar calçadão, no plantão de vendas na rua Guia Lopes 3633 em Novo Hamburgo ou ligar 3593-2060 e conquistar de vez a sua independência. E tô Novo passando Hamburgo, pro Potterzinho aqui o papel, por favor, Potter. Novo Hamburgo, você nunca chega atrasado, hein, gente? Pode atrasar a mensalidade. Muito bom, vamos nós, doutor Alceu! Casa Perini, especial é o agora. Papel. Com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Doutor Alceu, ficamos devendo para a nossa audiência a classificação, os quatro primeiros e os quatro últimos do Brasileirão. A gente falou, doutor Pedro. A gente falou? Doutor Pi falou. Ah, o doutor Pi falou. É, vamos repetir, Corinthians, Fluminense, Ceará e Internacional. Flamengo, Cruzeiro. É, e na zona de rebaixamento, Grêmio. Vasco. Vasco, Atlético, Atlético. O Grêmio, nas próximas duas rodadas, eu calculo, que pessoal, fica em último. Que vá direto para a lanterna do campeonato. Não, Davi. Vai, porque ele joga contra o Cruzeiro agora, ele vai perder. O próximo jogo é o Grenal no Beira-Rio, ele vai perder também. E aí caiu o Silas. E aí vai... Depois por quê? Mas por quê? O trabalho está sendo. Não, não está sendo bem planejado. A diretoria do Grêmio só vai derrubar o Silas depois que ele perder as próximas duas. Ele sabe que vai perder, mas não vai derrubar. Eu quero aqui dizer, né, em nome da nossa agremiação, que nesse domingo. Por aqui, já. Eu quero afirmar aqui, né, evidente que nesse domingo podemos surpreender o Cruzeiro no Mineirão e vencer. Não, é Mineirão. Na toca do jacaré. O planejamento é para o Mineirão. Cara, a vida me ensinou uma coisa: cria as piores expectativas que o que vier daí pra ti é lucro. Então o Inter vai ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro. Não, Maurício, o Grêmio vai ser rebaixado. Não, pra mim, o Grêmio vai ser rebaixado. E eu vou me virar gay e vou me apaixonar pelo Potter. Isso é a melhor coisa que vier agora pra minha luta. Eu acredito que o mais próximo é. Na verdade, você virar gay. Eu acho que esse é o que tá por acontecer. Não, e vou me apaixonar pelo Potter. Eu quero deixar uma coisa clara. Se espionar Maurício... ele no Orkut. Vou lá entrar no perfil do Potter. Se o Maurício virar gay, eu não faço time apaixonado. O Davi fez um comentário muito rápido e passou batido pela galera. Davi, tu acha que o Silas não deve cair ou não cai? Não, eu acho que evidentemente o Grêmio tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança. Passa pelo técnico, Davi? Nesses casos, sim, sempre passa pelo técnico. Mesmo que o Silas seja um bom técnico, neste momento ele não tá conseguindo tirar do grupo do Grêmio o que o grupo do Grêmio pode render, né? Certo. Então tem que fazer uma mudança séria, rápida, né? Teve um azar radical. Ou sorte, o tempo vai dizer que ontem não teve futebol no Olímpico, né? Ontem não, não tem. Ele teve sorte. Não se há crítica pra nada, né? De ontem no Grêmio, porque não teve jogo. Silas, porque a bola rolando ele ia perder. Era isso, tá bem, doutor Alceu, muito obrigado. Ou seja, nada, né? Vamos direto já pra próxima sessão do programa. Como disse o Davi, o programa está com muitas sessões, né? Sessões, culpa do Maurício. Então vamos a mais uma sessão do programa. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar. Não arrumaram o valo do cara aí, nem essa. Agora no Pretinho Básico. Alguém olha pro Tico. Bota a boca. Muito bem, a gente tá instigando e a nossa audiência tá respondendo milhares e milhares. Ao contrário do que pensa o Davi, é um sucesso a nova sessão do programa. Milhares e milhares de e-mails aqui para o Bota Boca. Fala, rapaziada do PB. Quero botar a boca nos preços da passagem de Criciúma. A passagem em Criciúma custa R$2,50. É caro. E ainda querem aumentar para R$3, Davi Coimbra. Para! Isso não poderá ocorrer, pois Criciúma terá a passagem mais cara do Brasil. Queremos passagem mais barata e não mais cara, senão a coisa vai ficar feia na cidade, diz aqui o querido Giovanni. Porra, Giovanni. Ele pede um querido. Querido Giovanni, né? E é o Giovanni Marcelino, Marcelo. É o Giovanni Marcelino. É verdade, tá tomando um café aqui, me queimei até. Desculpa, Marcelino. Não fala esse nome que eu fico bravo. Eu vi. É o Giovanni Marcelino de Criciúma. E a segunda reclamação do Botaboca é: olá, amigos do Pretinho, tô aqui escutando vocês e indignado com a nossa campanha, ou melhor, com a nossa companhia de eletricidade, a tal da CE. No site diz que a CE é 24 horas. Só se for 24 horas fora do ar, pois eu tô ligando desde as 3 da tarde e até agora, hora atual, 18 horas e 51 minutos. Ah, coisa de... Não é de hoje isso aqui, né, Maurício? Pô, instantâneo, cara. Não é de hoje, não é de hoje. Deu muita coincidência. Muita coincidência, mas não é de hoje esse e-mail aqui. Ele só conseguiu falar duas vezes com o atendente que postergou o atendimento. Vai estar postergando. Exatamente. Eita, serviço público que o Estado presta pra nós, viu? É brabo isso daí. É brabo isso aí. Ele diz aqui: sorte que aqui onde trabalho e escuto vocês, temos um gerador pra manter o estabelecimento ligado. Que puta sacanagem, pois nem todo mundo tem gerador. Tá ruim pra todo mundo, né, guri? Tá ruim pra todo mundo, né, Fede? Todo mundo tem gerador. É verdade, tem gente que não tem gerador, tem gente que não tem jatinho. Eu vi esses dias que tem gente que anda de carro. É verdade, guri. O tempo todo, né, não viaja. É verdade. E eu vi esses dias também uma pessoa que não tira 30 dias a cada 6 meses. Como é que o cara consegue? Férias? Não, exato. 30 dias a cada 365. 365? Dias, né? 365 dias de descanso e aí sim, trabalha um pouquinho, é isso? Não, guri, é o contrário, guri. É mesmo? É que tu vive nota real, né, guri? É, infelizmente, é assustador, guri, tu né? E esse teu parceiro aí, como é o nome do teu parceiro aí? É o Sangue Bom. Sangue Bom. Beleza. Cara, tem um texto do Davi Coimbra que é muito bom, sobre o gerúndio, Davi Coimbra. Gostei muito daquilo. Muito obrigado, mano. Que o problema do Brasil é o gerúndio. Quer ficar com o Davi, cara? Quero, porque aqui no Brasil sempre vamos estar fazendo alguma coisa, vamos estar providenciando, vamos estar atendendo, mas não estamos fazendo, não estamos providenciando. Boa, Maurício, isso aí tu leu aonde, Maurício? Davi Coimbra. Davi. Tu me leu, cara. Te li hoje, Davi. Não, não foi de hoje. Não é hoje, é um texto que tá no blog do Davi. Pô, desculpa, Davi. O qual eu sempre leio. Foi domingo. Parabéns, Davi. O gerúndio tá matando o Brasil. É isso. Obrigado, como diz um amigo nosso, né? Não tô conseguindo chegar, meu brother. Não tô conseguindo ir, brother. Bom, abraço pro Cacau Menezes. Obrigado, brother. Vai tá caro o Cacau Menezes. Valeu. Olha aqui, ó. Roberto de Tramandaí reclamou sobre a CE de Tramandaí, então... É, eu tenho uns conhecidos na sede Tramandaí lá, quero mandar um abraço pros caras e que, pô, dê uma força pro nosso ouvinte, é a nossa audiência, galera, por favor. Obrigado, vai daí! É muito louco isso, né? Não, porque quanto mais o cara lê sobre poder, empresas públicas, serviço público, enfim, bastidores da política, mais o cara fica impressionado. Eu realmente, assim, antes eu achava que era só o Brasil, assim, agora eu acho que é no mundo todo, acho que esse é o padrão, assim. É. Eu, na POI dessa semana, Jirimum, aí, meu, vi, qual é que é? Chegou a ler essa matéria aqui. Sim, tu acha que eu leio o quê? Baita capricho? Texto, aliás, eu nunca tinha lido uma POI, achei um baita texto. Olha só, a TV grande. Câmara, a grande TV Câmara. Câmara. Por todos os brasileiros, TV Câmara, que fica filmando os caras lá falando. Se a Câmara tem uma câmera. Sabe quanto custa? Quanto? 35 milhões por de mês? Reais por ano. Pra manter a TV Câmara? Manter. Mais caro que a Atlântica. Os maiores salários de jornalistas são pagos pela TV Câmara. Aí, bah, que loucura, hein? E é uma empresa de Santa Catarina que toca as coisas lá. Ganha 15, ganhou uma licitação e ganha 15 milhões de reais por ano. Sabe que os caras, os apresentadores dessa TV Câmara, dizem que pega de gente. Bah, não. Os caras ficam famosos, sabe? E aí começa a pegar. Tá bem, tá ótimo. Vai daí, Davizinho. Vamos ver o que o Davizinho tem. Olá, pretinhos. Meu nome é Lia e sempre eu ouço vocês quando estou indo pra aula. Adoro, Lias. Vou rindo da minha casa até o centro. E como moro aqui em Floripa, é tudo muito longe. Só ouvindo vocês pra não se estressar nessa longa viagem que faz todos os dias. Cara, é verdade. Quando é que nós vamos pra lá? Pra Floripa amanhã. Vamos, cara. Amanhã. Amanhã. Vamos. Ah, estamos indo, Lia. Então ela Lia, ela fala de algumas frases. Ela tá? Lia o quê? A Lia. A Lia fala de algumas frases. É, a Lia fala. Lia você... lê. E também escreve algumas frases. Que foi citada por vocês, Maurício e Fetter, ontem aqui, durante o Discorama, uma das músicas do Toto, não foi? Lia? É, eu tava ouvindo vocês. Tia. Lia, exatamente. Obrigado, Everton. Foi a audiência muito qualificada bem. Que audiência, do Discorama, hein, cara? Ela diz o seguinte: homens têm duas ilusões na vida. Pensam que vão sair com todas as mulheres do mundo e sair. Não, não é sair. É, pensam que vão ser com todas as mulheres do mundo, enquanto a dele não vai ser com ninguém. Pá! Pá, isso é uma verdade que dói. Pá! É. Você agora. Não, aí... por favor, repita isso aí que é homens, importante. Homens têm duas ilusões na vida. Ah. Pensam que vão sair com todas as mulheres do mundo, enquanto a dele não vai sair com ninguém. Boa, essa é sensacional. É. Posso falar com a audiência? Bem... agora? Pode. Matematicamente. Pode falar, Potter. Você. Homem agora dirigindo seu carro, boa, trânsito, mulher, né? Parado numa sinaleira com a mulher em silêncio. Não falam desde que ela entrou no carro. O clima já tá pesado agora. Já tá. Essa mulher que tá no teu lado tá ficando com um colega de trabalho dela. É, mas ela ainda não fez nada. Ela baixou a cabeça agora. Desde antes. Não olhou pro lado, tá olhando pras vitrines, né? É. Agora, sabe por quê? Porque é uma vagabunda. E o que é pior? Isso! O que é pior? Tá ficando com um colega de trabalho desde antes da Copa. Que isso, cara! Mas ela não fez nada ainda. Ela só lembra fez que o teu colega de trabalho não ia ver os jogos da Copa? Eu vou falar. Brasil e Chile, ela tava num motel. Ah, não. Porque o colega não gosta de futebol. E tu achava que ele era bichinha, né? Exatamente. Se deu mal. Vai, não, agora, e o detalhe, sábado agora tu tem um churrasco. A balada do Pequim. Não, um churrasco do trabalho dela. E tu vai no churrasco e todo o trabalho sabe que aquele cara fica com ela e tu vai ser o corno no churrasco do trabalho da mulher. Cara, se a minha mina chegar em casa hoje dizendo que tem churrasco do trabalho sábado, eu vou quebrar ela, cara. Mas vou dale, cara. Que isso, Alexandre? Tô brincando, que isso, cara. Outra frase. Eu já falei a minha opinião sobre isso, eu já falei, cara. Tem que ser, deixa ser feliz. Deixa ser feliz, rapaz. Ah, é? Assim? Deixa ser feliz. Quer ser feliz, vai ser feliz. Mas longe de mim. Longe. Não, vai ser feliz. Longe de mim. Certo? Tem que saber ser feliz. Seja feliz longe de mim. O que mais diz é aí? Preciso saber ser feliz. Vai, meu vizinho. Diz ela que há mais homens que mulheres em hospitais psiquiátricos. O que só mostra quem é que sai por aí dirigindo feito louco. Boa. Forçou, meio né? Forçada essa frase. E aí eu disse o seguinte: existem dois tipos de homens: os que obedecem e os solteiros. Tá certíssima ela. Né, Pota? Super. Tem razão ela. A muito única bom. Mulher que sempre sabe onde o marido está é a viúva, não é verdade? A mulher do presidiário também, né? Nem não, sempre. Pode fugir, pode estar no semiaberto. Pode ser amigo de um agente penitenciário corrupto. A mulher do PVC também sempre sabe onde ele tá. Jogo de futebol. Lá na Copa, eu lembrei de ti, Everton. O PVC tava, ia jogar Espanha na Espanha e Paraguai. E aí tava o Francescoli, o Enzo Francescoli, jogador, né? Uruguaio, que tava comentando pra um canal argentino. Fumando, Francescoli, né? E tava numa mesinha do refeitório geral do centro de imprensa. E aí o PVC entrou. Uma pizza, assim, sabe? Com um cadernão que ele tem. Escolhendo pra lugar pra sentar. Exatamente. E aí ele viu o Francesco e aí eu via de longe o nervosismo dele. Querendo ser banho o Paraguai, né? Jogando e ele tendo que chegar perto do Francesco. Tendo que comer. E aí ele sentou com uma pedaço de pizza, com um cadernão dele todo encebado, assim, de anotação de futebol. E aí ele levantou no meio do jogo pra cumprimentar. Só quero cumprimentar. Cumprimentou ele, sentou assim, e ficou nervoso com o Francesco. Legal, assim, legal, PVC, demais, isso demais. Aí, é, né? Tu teve uma passagem legal com o Tadeu Schmidt também, né? Não foi legal. Legal não foi. Ah, não, vocês estavam. Teve uma passagem. Vocês se conheceram? Ah, então. sim. Entrevistei como é que foi? Ele, Entrevistei ele. E ele não te deu entrevista? Não, e aí eu fiz uma pergunta que ele não gostou. Ele não gostou. Bem feito pra ti, né, cara? Bem feito pra ti. Mas eu sou um jornalista. Eu sou um cara que pergunta as coisas que o entrevistado não quer que pergunte. Ah, contundência. Olha só, cara. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar o programa agora. 18:58, 10 segundos. E 1:50 Sim, não, mas quem é que te mandou esse e-mail? Alia! Tem outra. E o Pateta falou e esqueceu. Floripa. Tem outra mulher que sabe onde o marido tá. A mulher do radialista. É verdade. Mas ela não conhece isso em algumas outras vezes. Hoje eu gravei. Ah, é gravado hoje? Hoje eu gravei, eu tô aqui gravado. É verdade. E aí, amor, é gravado? Olá, como estão vocês? Tudo bom, Cid Moreira. Boa noite. Outra mulher que sabe onde o marido tá é a mulher de Cid Moreira, cara. Ah, é, nunca sabia, consegui me esconder. Outra mulher que sabe onde o marido tá é a Fátima Bernardes. É, também. Eu estou com várias mulheres na cabeça. Sim, a cabeça tem lugar para todas. Cabe lugar para todas elas. Davi, fiquei sabendo de umas. De umas. Umas histórias, alguns rapazes me contaram. Quem mandou este salmo? Mentira. Ah, todas falam isso. William Loreto de Viamão me pediu aqui um... Querido Tiago, né? Obrigado, meu Vera. Amigo. E um... Lembra, KG? Lembra, KG? Pra minha namorada Raíssa, e o salmo diz assim... Eu nunca tive nada com Joana Dark. Nós só nos encontramos para passear no parque. Ela me falou dos seus dias de glória e do que não está escrito lá nos livros de história. Que ficava excitada quando pegava na lança. E do beijo que deu na rainha da França. Cid Moreira, infelizmente não há tempo para mais nada. Temos que encerrar o Pretinho. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Boa. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu! Boa noite.